Afirmativo, Sara 2732. Branca 6311, chame o centro Recife 1288, alterno 3325. 288, alterno 3325, B31, obrigado, boa tarde. Bom dia, Luiz. Ataque 3454, 172 a bordo, 2 horas e 40, alternativa Natal. Natal 2 e 40, confirme apenas o PLB. 172. 172, copiado. O TAM 3454, autorizado seu táxi, a Juliette Alfa, ingresso na Delta, na Taxi Delta, torre 186, ajuste no 06. Juliette Alfa, Delta, ingressando na Delta, torre 186, bom trabalho, 3454. Tá, o ponto esperando a minha escuta. Tá lá na sua escuta. Pega o Mike Eco X-Ray, vai na cor de bolsa para chegar da bolsa após desvio. Petrolina, confirme o nível? 1-80 da frente da papá. Será coordenado, guarde cópia. Eu de Simbra. Afirmativo, senhora. Tanto a posição quanto o sinal. Pronto, tanto a posição quanto o sinal. Sim, sim, obrigado. Autorizado 2000 pés, ajuste no 06, reposto estabilizado na final do procedimento ILS sem glide. 2000 pés, 1016, chama na estabilizada no ILS, light slope inoperante, web 6726. Web 6726, informe se em algum momento receber informação do NBB intermitente. Ok, senhora, se eu perceber alguma coisa diferente aqui, eu chamo a senhora. Obrigada. Patango Mike Echo X-Ray, irá efetuar desvio por mais de quantas milhas? Negativo, já estou no topo. Cliente. Salvador 3454, ponto de espera, taxi e delta, pronto. 3454, alinha e decola, vento 150 graus com 10 nós. Alinha e decola 3454. Santa 3602, cobre Porto Seguro, informação Papá. Salve Salvador, Santa 3602, informação Papá, Porto Seguro. Santa 3602, Porto Seguro, confirme o nível. Solicitado foi 320. 320, será coordenado, número 2, aguarde. Decolou aos 11:19:35, bom voo. Obrigado, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, Zé 3454. Zé 3454, contato radar, suba ao nível 330, saída Puca. 330, Puca 3454. Guarulhos será coordenado, guarde cópia. Número 3 para cópia. Informação com o CEPAPA. O nível 360? Pode ser. Princípio 360. Certo, será coordenado, guarde cópia. Patango Lima, Juliette Lima. Tem identificação, chegada a Bonf. Desce e mantém o nível 070. Muito lá, o terceiro por 070. Lima, Juliette Lima. Estabilizado, Ed, né? 726 distância. 6726, chame torre 198, decimal 6. 286, obrigado. Salvador do Lima, aqui o Zulu vai passando 070, solicita manter esse nível para Aracaju. Quarta coordenação, Lima, aqui o Zulu. Mantenha nível 070. Gente, aguardando e mantendo. Ciente limites do tráfego. Foi passando externo com o trem checado, primeiros 1.200 metros fechado. Aquela está embaixo travado, reportará passando. Tango Mike Eco X-Ray, informe se tem intenções de modificar para pouso na 1-7. Negativo, pouso 1-1. Ciente. Tango Mike Eco X-Ray, desse mantém o nível 040. 040, Mike Eco X-Ray. Papá Tango Lima, Juliette Lima, desse mantém o nível 050. Já autorizado agora 050, está liberando o motor 00, linha direto. Aquilo Zulu está autorizado nível 070. Autorizado 70 para Lima Aquilo Zulu, 7. Força aérea 2733, 3 milhas, sudoeste da posição, Conde serviçada, terminado, chame Aracaju 1203. 1203, Aracaju, 2733. 7, pronto, cópia. 26, basta lá. Objeto 672000, livre pouso, pista 10, vento 170 graus, 10 nós, primeiros 1.200 metros, fechado. É, aromático. Alvo após direto, 5044, eu transpondo o controle, 1-9-35. Deve conforme Petrolina, 180, decola 10, na Momo Alvo, depois DCC, 5044, eu transpondo, curva na direita, da esquerda. Confirme a frequência do controle. 1935. Protegimento correto, posição remota, reporte quando pronto. Amaral. São 3602, copia. Liga. São 3602, está autorizado, porto seguro, nível de voo 320 via Upper Whisky 50. Decolada no zero, primeira curva direita, saída da EL, transição de NER, 5041, né? Eu transpondo o controle 1-9-35. 3602, 30 por seguro, curva direita, da ordinária por 50, cinta 320, 199.35, 5041. Protegimento correto, posição 05, reporte quando pronto. Chamará. Tango Lima, Juliette Lima, informa o tráfego na posição de 11 horas, 7.2 milhas, rumo sudoeste, é um Charlie 208, passa nível 045 para 040. Um 983, pronto, cópia. Proceda. 1983, autorizado Guarulhos, nível de voo 360, via Upper Whisky 50. Decola down no zero, primeira curva direita, saída da EL, transição de NER, 5040, eu transpondo o controle 1-9-35. Pois não, Guarulhos 360, Upper Whisky 50, pistão 0, curva direita, corre transponde 5040, controle 1935, saída da EL de NER. 1983, cotejamento correto, pronto para o posto de acionar? Ah, firma. Autorizado, portão 04, reporte táxi. Salve Salvador, muito bom dia. O MGET 6726 livrou sua pista, na sua escuta. Volta 3602, posto 5. que chamou o som? Pista 3602, puxa no 5. Passe à direita com mais uns 15 milhas de desvio. Gente, autorizado de 15 milhas. Após desvio, pode pelo? Afirmativo, após desvio, pode pelo. Boa. Quer com X-Ray, pode atuar pelo? Então, mais é com X-Ray, pro Edbom, para a chegada. Controle Salvador, muito bom dia, TAM 3896, passando a posição Judas, informação Oscar. TAM 3896, sua identificação, chegada Mari, desce manter nível 050. Chegada Mari, desce 050, informa a intenção de efetuar o RNAV da pista 10, TAM 3896. Então, no ponto médio do pátio, aguarda instruções. Vai ingressar no pátio 3 e vai manter a posição no ponto médio do pátio, guardando suas instruções para o pátio principal. 672. Salvador, o gol 1397, agora puxa o back treinamento na posição 3. 1397, aguarde. Guarda. A intensidade muito baixa, confirme quem chamou novamente. Gol 93, completado. Agora clareza 4. Temos 1-2-4 agora, 3-4 horas e 5, tá na galeão. 1-9-8-3, autorizado táxi via Índia, Alfa. Até a Taxway Delta. Na Taxway Delta, chama a torre quando pronto, 108-612, ajuste no 0 no 6. Índia Alfa Delta, chama na torre. Vou no 9. Mike Eco X-Ray, da presente, está autorizado para o de pelo. Mike Eco X-Ray, apurando pelo. Táxi, 1-1-2 a bordo, 4 horas com fim. TAM 3602 irá seguir o Bang da Gol como número 2, via Juliette. No reporte entra táxi Delta nessa frequência, ajuste no 0 no 6. A gente pega o Bang da Gol antes da Delta, tá? 3602. O objeto 6726 irá dar passagem ao Airbus da TAM, assim como mesmo livrar táxi Juliette, está autorizado seu ingresso até o portão 02. Depois foi a base da Tânia livrar a Juliette, a gente entra no pátio principal e vai pro portão 2, vai vir 725. Salvador, bom dia, o voo 260, informação papá. Voo 1260, sua identificação, chegada Mari, desse mantém o nível 060. 060, 260. 02, a sua direita está livre se eu puxei e acionar o 03. Obrigado. Nós menos redução para 2209. 3896 22209. Corre, voo no 983, Delta. 983, a linha decola sem parada? Afirmativo. Ok, alinhamento e decolagem sem parada, partida delta, vento 150 graus com 10 nós. Paciente, livre decolagem após o 93. Assim que o mesmo levanta que você deve estar livre, seu ingresso na delta mantém a posição, quando pronto, só me chama a torre, 108-612. Gente, ingresso na delta, pode seguir, só está 3602. Quilo Zulu, 2 milhas sudoeste da posição Conde, serviço radar terminado, chame Aracaju, 120, decimal 3. Chama Aracaju, 120, 1 quilo Zulu, obrigado. Alfa Zulu, Lima de Leite Lima. Mantenha o ponto de espera da Delta. Vamos manter o ponto de espera, 103602. Juliette Lima, chame torre 118, decimal 6. Juliette Lima. Lima, Juliette Lima. Lima Juliette Lima, ciente do tráfego, intenções de pouso a 10 ou 17? Não, pode. Fechando para o cancelamento, bate pela direita. Lima, cancela, vai para o ok, cancelou o Zulu 327, bate pela direita, informe a final com trem checado. Lima Juliette Lima. Camarada, Lima. Voo no 983, decolou os 27, 1935, voo. 1935, bom dia. 02, ali mantém. Ali mantém, piscina 0, 03602, partida delta. Guardião 03, prossiga. Guardião 03, prossiga. Saída da Dael. Dael, 360. Quer que você com essa prota em condições de interceptar o localizador? Positivo, mas quer que você. Pode reter ar-condicionado aí, não? Confirme. Boa. Só logo no 397 para o táxi com 110 a bordo, autonomia de 2 horas e 40, altero na Aracaju. Confirmando, 2 e 40 Aracaju? Afirmo. Voo 397 autorizado, táxi via Índia Alfa até a Taxi Delta. Na Delta chama a torre, 108612, ajuste 1096. 1096, Índia Alfa na Delta chama a torre, 1096. alojamento no litoral aqui, é isso? Ok, o Guardião 03, ciente, tá livre o táxi, aguarde para ingresso e decolagem. Lima Juliette Lima, livre pulso 97, 140 graus com 11 nós. Alfa final, Lima, alfa total. Botão 3602, sem livre decolagem, 10, vento 140 com 11. Decolagem para 10, para 3602. Lado 2000 pés, ajuste 10, 16. Até 2000 pés, ajuste 10, 16, 3896. Confirmando a intenção, é o RNAVE da 10. Gente, da presente então, voe na produção Vitor 368 para situar o RNAVE, desça para nível 040, 3896. Ciente na produção Serra Vitor 368, descendo 040, 3896. Produção Vitor 368, copiou o controle, produção Serra Vitor 368. Afirmativo, está pronto, Serra Vitor 368, 3896. Gente. Bona 260, desça e mantém o nível 050. 50, 60. Deu. Solos 3-0, confirma parte 5. Sente autorizado backtrack a partir de Brando. Linha 02, decolador 3-0, chama controle 1 na nave decimal 3-5, bom voo. 3-5, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, tanto 3-6-0-2. Bono 983, passa nível 100, chama o centro Recife, 1288, alterna 133-25. Sim, e a autonomia seria? Autonomia de 4 horas. 35490, autorizado o táxi via Juliette Alfa, reporte a Delta nessa frequência, ajuste no 06. Juliette Alfa, a Delta reportará nesta do 5490. Terra com cenário. X-Ray, passou externo, condições visuais. Mike, é com X-Ray, chame Torre 118.6. 8.6. Controle Salvador, tá 3602, decolando esse caso. 3602, contato radaço, bom nível 320, saída da EL. 320 da EL, 3602. Aguarde autorização para decolagem 03. Corre, Salvador, bom dia, Mike Echo X-Ray na final. Mike Echo X-Ray, continue em aproximação, cabeceira 10 deslocada 1.200 metros, aguarde pista livre. Confirme, 1.200 metros? Afirme, afirmo, 10 deslocada 1.200 metros, aguarde pista livre. Livre táxi parte 5, Lima. Livre pouso 10, cabeceira deslocada 1.200 metros, vento 170 graus com 9 nós, altímetro 10, 16. Observe a marca pintada próxima ao través da taxiway Delta. Positivo, através da Delta. O 260 está autorizado, 2.000 pés, via mare, ajuste 10, 16. Via mare, 1.016, 260. Muito obrigado, bom dia. Até daqui a pouco. 5490. E aqui o ar é frio, viu, nego? 97, Ana Serra Vitor 366. Ana 397, contato radar, suba ao nível 220, saída da EL. 220, perfil da EL. 97, quando possível, eu vou. Ei, Delta. Tente aguarde coordenação.